Repouso 90, você baixa checar, tá? 3, você fala certo. Tá, 25808 decoladas, 11 no semicontrole, 119 decimal 35. Bom dia, 1935, 5808. Tá, 3171 no bom dia, mantenha um bom de espera. Tá, 3171 na linha, mantenha em cabeceira 10. Ali, mantenha 10, tá, 3171. A 3517 no solo, 12, livre direito, chame de solo, 12, 1 decimal 9. Alô, Salvador, bom dia, tá aqui, 517 na pista. 3517, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingressar, táxi Juliette. Alfa, reporta para Juliette. Tão 317 motorizado decolagem, pista 10, vento calmo. Decolagem 10. Juliette, portão 07, então 3517. Tá, 3171 decolado, 15 sem controle, 119 decimal 35. 1935, 3171, bom dia. Lança 3890 para o táxi com 103 na borda do Fernando Natal, 3:37 de autonomia. A 3890, só confirmando 103 da borda? Afirmo, 103. autorizado pátio índia no ponto de espera da 110, chama a torre 118 decimal 6, ajuste 1093, bom voo. Pátio índia, ponto espera 110, 1186, 3290, bom dia. Salvador, tá 3153, muito bom dia. Tá 3153, bom dia, cheque trem autorizado pouso, pistão 10, vento 330 graus 032. Baixado, checado, tá 3153. Salvador, o 3890, pronto, ponto espera 10. Tá 3890, bom dia, mas tem ponto espera 10. Mantendo, 3890. Da Azul Campinas, o nível 360, copia? Autorizado Campinas, nível 360, via rota conforme o plano de voo, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5433. Decimal 35. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, é 4069. 3607. 360 Guarulhos, autorizado via Upper Zulu 21, trive após direto posse, decolagem da pista 10 após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após Elefa, 47 Upper Zulu 21. O controle opera em 119.35, aciona 5436. Lima, tem cabeceira 10. Ali mantém 10, 3890. São 04, Golo 07. Agora 1219, seu solo é 22, bom dia. 1219, tá 3153. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé. Eu vi. Toque arremetido em Veracruz, o controle opera em 119.35, aciona 0171, Índio November Alpha. Correto, 118.6 a torre, 01171 no transponder, chama agora 18.6 para acionamento táxi, o ajuste no 013, o Índia November Alpha com voo. 29, livre decolagem. Livre decolagem, 3390. Salvador, tá 3153, volta na 353. Então 3153, bom dia, táxi, Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, tá 3153, obrigado. Me põe o táxi, Índio November Alfa, bom dia. Na 0, decolada os 24, controle 119, ele só para 5, 0. 1935, tá 38 na 0. Nível 390 via Upper Whisky 58, decolagem da 10 após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle em 119.35, aciona 5435, voo no 642. 4 Galeão 360, próximo Papa. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme plano de voo, up Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Ok. Recepta a chegada de Galeão. Decolagem da 10 após curva direita no perfil da subida da Leda e após Leda direto Bridge. O controle 119.35, aciona 5425, voo 1804. Autorizado no 03, chama pronto para o táxi do 4069. Sete, chame solo 1219, por gentileza. Confim, está pronto, cópia, gol no 897. Vamos para a cota. Autorizado Confim do nível 360, via rota conforme o plano de voo, apesulou no meia. Decolagem da pista 10 após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Bridge. A frequência do controle 119.35, aciona 5446, gol no 897. Autorizado 360, conforme se passa a decola da 10 para a direita. A Serovila que é o perfil 1 no meia. Planejamento correto, 5446, transponda, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 897. Tomara. Azul 4069, autorizado direita, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 3, bom voo. Pode olhar de pronto, Índia, não é geral. Correio Salvador, bom dia, Azul 4069, transmitido ponto de espera pronto. Azul 4069, bom dia, autorizado alinhar decolar, vento variável 3 nós. Autorizado alinhar decolar 10, Azul 4069. Gol no 642 no 08, autorizado, chama pronto para o táxi. Graça, decolagem autorizada, pista 17, variável 3, nossa. Paulo Índia, November Alfa, decolado às 3h30, controle agora 119-35. Controle 119-35. Azul 4069, decolado às 37, controle 1935. 14, bom dia, para Aracaju, tem 190 já aprovado, copia? Autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, quais são? Vai voar 190, decolada 10 com curva esquerda na subida Pucajamo e depois Aracaju. O controle em 1935 aciona 5456, 355 no 4. Portão 03, quais são? Remota 03 do Pátio 3, chama pronto, pushback, filamento 55 no 4. Gente, Gol no 642, autorizado o táxi via Pátio e Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste no 03, bom voo. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia retaguarda que prossegue para o ponto de espera, iniciando 4 e chama pronto para o táxi. Gol no 607. Então 09 autorizado, chama pronto para o táxi. Gol no 804. Bom dia, Gol no 642, na próxima do ponto de espera da 10 para o nosso aeroporto. Bom dia, 642, aliás, decolar autorizado, variável 39. Autorizado, aliás, decolar, 10, Gol no 642.